vida não seja um fato proibido, nem a loucura um mero resto de razão. Striptease baby, um revólver prateado, uma foto de mulher.